Meus amigos que for pra Bragança, dê lembrança pro povo de lá. Meus amigos que for pra Bragança, dê lembrança pro povo de lá. Diga que estou esperando pra brincar com meu boi bumbá, com Cardoso no Mucambo e com Fortino aqui em Orém. Com Cardoso no Mucambo e com Fortino aqui em Orém. Brincadeira que vem, o Arlindo.